Era amiga da minha prima. Isso, tu estás, não me estás a ouvir a mim? Não me ouves? Yellow. Não me estás a ouvir? Fazem um plim se estiveres a ouvir. Só um plim. You are clipping, motherfucker. What the fuck? Clipping, estás a clipar. Aí estás a clipar. Arrui pijama. Arrui pijama. Au. Agora, peraí. Só ligar aqui a guitarra. Thank you. Teste. 1, 2, não. Ia com o carro. Mais o som da voz, posso aumentar mais o som da guitarra. Posso pôr mais alto. Troca estas 4 notas do BM, do BPM. Bem, vou ligar o BPM, que eu não estava a ouvi-lo. Tchau, minha voz. Go. Esta merda.